Receptor localizador, gol 1434. Chame torre agora, 1862, tem um bom pouso. 1862, chamarada. 280, Aerostar, a intenção é decolagem da principal, 10, confirmando. Afirmativo. Pronto para cópia? Afirmativo, CSLR. O CATLE com Salvador Barreiras, decolagem da ao nível 280, ao nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, pedido de saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Cogibo, direto destino. O plano é Yankee, na rádio 120 de Barreiras, a 60 milhas, cancela e prossegue visual no 065. O CATLE com transponder correto é o 5107, o controle 1 no 9.35. Reporte no marcador do externo. Afirmativo, vai voltar lá. Beleza. Passaria do 22, 23, 2.400. Alfa Vitor Juliette, tráfego agora, posição de 9 horas, 4 milhas, cruzando 3.500 pés, em descida para 2.000 pés. Mantendo 1.000 pés nos corredores visuais, informando visual com campo. Está retido o tráfego, porém não visual, informará quando visual com o campo ou Alfa Vitor Juliette. Olá Salvador, bom dia, o Papa Romeu Mike, Tango Juliette, decolando, se escuta. Mike, Tango Juliette, saída Momo, Sua 280, vigilância. 280, saída Momo, vigilância, Tango Juliette. O gol no 922, veio com a Pro 045 para interceptar o ILS, desça para 2.000 pés e reduza para 1.809. 045, desce para 2.000 e reduz para 180 nós, é isso? Positivo. Localizador? O limite intercepta o ILS, o 922. 922. 3179, chame Recife em 1251. 251, senhor, bom trabalho. 3179. Rio 5947, mantém a Pro 040, está autorizado a prosseguir para 3.000, com 1.015 no ajuste, em redução para 200 nós. Para 3.000, com 1.015, reduzindo para 2009, 5 é 9.647. Salvador, bom dia, são 3304. Cruz 190 para 160, informação clínica. Bom dia, identifique, prossegue via para 2.000 pés com 1.015, chegada Bonf. Pode ser via 2.000 pés com perfil da Bonf, são 3304. Alfa Vitor Juliette, chame em torre agora, 18.612. 5.186, Alfa Vitor Juliette, bom dia. Venta a esteira do 737 Gol, cruzando o eixo no 735, venta 050 graus, 629, decolagem autorizada. Salvador, bom dia, está passando Alfa Vitor Juliette, 1 minuto da rotatória. Gente, tem condições de encurtar na presente lá na curta final, Alfa Juliette? Afirmo, então na presente vai encurtar para interceptar a final da 17, Alfa Vitor Juliette. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogibo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, grato. Afirmativo, era aproximadamente antiga posição Albo. Tem um Notan mudando as coordenadas e solicito que verifique se não tiver com a carta nova. Gente, obrigado. Agora está meia dúzia de milhas interceptando ele, com 170 de graus. Gente, iniciando a redução, 9.400. Está para interceptar a nave ILS, formando estabilizado. Rei dos 3, dos 3, torre agora, 18.612. Gol 192, 322, condições de manter 170 até o marcador? Afirmativo, tem condições. Positivo, mantenha, tá o livre LS aguardando transferência junto à torre. Sente, gol. Controle, Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu. Oscar, Mike Romeu, 500 pés via litoral. 500 pés via litoral, grato, Oscar, Mike Romeu. Sente, gol. Porém, a velocidade é bem reduzida, não vai interferir na sua aproximação, ok? Ok, já foi a Controle Salvador, bom dia, o Xanair 6225, passa o 200 para o 170. E o 9647, reduza para aproximação, desça para 2 mil pés. O Gol 922, mantenha sua escuta, pode chamar a torre. Aqui é 922, passa a duna, chamando a torre agora, 18612, eu tenho um bom pouso. 18612, boa. E Salvador, Gol no 922. 5, passou 195 para o 170. Positivo, confere, identifique, prossegue a descida para 4 mil pés com 1015. Identificou, livre descida até 4 mil com 1015, o 6225 da Oceanair. Romeu Papatango, controle. Tendo mil pés no litoral, firmando 2500 pés via litoral. Sente. Controle Salvador, é o Mike Tango Juliette agora cruzando o nível de voo 120 para o 280. O senhor autoriza da presente voar direto Petrolina? Mike Tango Juliette, chame Recife 12685 solicitando. Recife 12685, grato. Rio 9647, em redução para aproximação, está livre LS, aguarde transferência junto à torre. Aguardando transferência à torre, 9647. Yes. Para acionamento. Chama 286. 286. Pois não, Oscar Mike Romeu. O Oscar Mike Romeu está retornando para Salvador, ok? Ok, curva esquerda, com curva esquerda, prossegue 500 pés na proa do farol de Itapuã. Curva esquerda, vai seguir na proa do farol de Itapuã, Oscar Mike Romeu. Rio 9647, reduzindo, chamando o torre agora, 1862. 3329. 3304, 2000, livre LS, informando estabilizado. 2000, está livre LS. Porta estabilizada, tá 3304, pode voar a duna da presente? Tá livre. Livre duna, tá 3304. Via Alfa Juliette, posição 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4. Tá. Trem baixo travado, livre pouso, pista 10, igual 922. Alfa Vitor Juliette, no solo ao 06-180, parte 4, reporte pista livre. Torre ao Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu. De retorno para Salvador, está aqui no através de Pituaçu. Gente, através de Pituaçu, aproximadamente um minuto falou de Itapuã. Temos o 727 final da pista no zero, à sua esquerda, tá? Visual ao contrário. Afirmativo. Ok, atenção de pouso é pista no 7, confere? Afirmativo, pista no 7. Gente, utilizado então o circuito pela direita, aí a cauda do 757, reporte cruzando o final da pista 1-0 com o check de trem. Papá Romeu, Oscar Mike Romeu. Ok, autorizado na cauda do 757. Vai informar para o cruzamento da 1-0. Oscar Mike Romeu. O Salvador, muito bom dia, Azul 4208, seguinte daquilo, para Recife Mirou, 370, com a sua autorização de tráfego. Azul 4208, informação correta, ajuste no 05, aguarde para a cópia. No 05, teria saída para isso, cara? Gente, aguarde pista livre Rio. Bono 922, o solo 08, direita libera, agilizando na medida do possível, 1219. 1219, agilizando na medida do possível, gol 1922. O Rio 9647 baixou e travou, tráfego avistado, vento 020 graus com 49. Pista 10, todo autorizado. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, gol 922. Romeu Oscar, Mike Romeu, tráfego avistado, cheque o trem, pista 17, pouso autorizado. Vento 020 graus com 4 nós, 17, Mike Romeu. Ok, checando o trem, autorizado pouso 917, Oscar Mike Romeu. Azul 4208, copia? Afirmo, senhor. Azul 4208, autorizado Salvador, Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Caju, controle Salvador, operando em 119, decimal 35, acione 5115. Autorizado Recife, 370, via Upper Whisky 58, para falar que está dentro, via esquerda, terceira Puca, atenção Caju, controle 1935, transponda 5115, Azul 4208. Azul 4208, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Gente, 4208. 1434, já estacionou? Confia. 9647, bom dia, táxi via Alfa, Kilo Parque 3. Quando lá, atende sinalizador. Faça só um cheque no equipamento rádio, ok? Muito baixa a transmissão. Poderia verificar agora como recebe? Agora alto e claro. Alfa, Kilo Parque 3, lá atende sinalizador, por gentileza. Alfa, Kilo, baixa, atento ao sinalizador, 9647, muito grato. Bom dia. Salvador, o TAM 3890, pronto, curso de funcionamento. Solo, Salvador, TAM 3890. Autorizado, TAM 3890, chama para o táxi. Autorizado, puxa também, chamado para o táxi, TAM 3890. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5217. Voando para de Alagoinhas, mantendo o 60. Bom dia, identifique. Prossegue a descida 050 com 1015 no ajuste. Quando, no momento... Está autorizado 050. Você autoriza a voa bonde ou pelo? Livre pelo. Papá Romeu, Oscar Mike Romeu no solo aos 1-2, à direita, pátio 4, frequência livre. Oscar Mike Romeu. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, por gentileza, faça um check novamente, ok? Não houve melhores. O equipamento ainda permanece com forteada. Descida 1, 507. 7, o Papa Romeu Serra Tchaleco. Papa Romeu Serra Tchaleco, cruzamento autorizado, pistão 735, taxi via Quebec, Mike, reporte na Lima para ingresso no pátio principal. Quebec, Mike, reporte na Lima, o Papa Romeu Serra Tchaleco. Salvador, bom dia, tá 3304, final da 10, vai ser atrapalhado. 3304, tráfego avistado, checado o trem, vento 070 graus 49, pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso 10, ação 3304. Qual Farosca, comanda tuba no 20, pronto, cópia. Comanda tuba autorizado no 20, Golf 677, a rota, decolagem da 17, primeira curva à direita. Aciona no transponder 0264 e o controle opera 109.35. Eco Alfa Oscar. Afirmativo, primeira curva direita, Goral, Golf 677 a rota. Afirmativo, PLB. Meia dúzia, EBTA, tu e agora, 108, meia dúzia, com voo. Lamento do pátio principal. 5-7 daquilo, voltar. É o trip 5345. É, não ainda não recebi seu trip 5345, confirme a OBT, ainda não recebi seu plano. Há uns 4-1 ainda, pode confirmar só pra gente a saída, Pesolou 44 via Diner, saída prevista? Vitória, para Pesolou 44. Seria a saída da El, Trip. 5435. Da El. O 5345 está aguardando então a autorização na sua escuta. Fala Salvador, está 3890, pronto, táxi, autonomia 4:10, alternando Natal, estamos com 67 a bordo. Tá, 3890, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre 3086. Índia Alfa, no ponto de espera 90, Torre 3086, tá, 3890. 219, tá, 3304. Bom dia, tá, 3304, Tiveram. Papa Romeu Serra Tchaleco. Prossiga, Serra Tchaleco. Cruzamento do pátio. É, se você está parado em alguma posição no pátio, só para uma conferência de uma porta. Sente, só para a conferência da porta? Afirmativo. Sente, Serra Tchaleco, está livre o táxi via pátio Índia. Na Índia, no ponto de espera, confere a porta, a possibilidade lá, ou quer parar antes? Poderia ser aqui próximo ao passaredo aqui, seria melhor? Pronto, pode ser. Ah, graças. Fala, TAN 3304. TAN 3304, livrou, chamou o táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette, por gentileza. Alfa antes da Juliette, reporte TAN 3304. Pushback acionamento, azul 4208, portão 3. Afirmativo, portão 03, aguarda o azul 4208. Aguarda. Salvador, Salvador, Guardião 07. Pois não. Juliette, Portão 06, da 3304. Salve, Salvador, é o Guardião 07. Prossiga. 07, prossiga. Do Telô de Ondina para o CAB com 4 a bordo, está mantendo 500 pés, o Guardião 07. Prossiga, informe visão, por favor. Até o ponto de espera, ok? Gente. Salvador, está 3890, pronto, ponto de espera 90. Tá 3890, autorizado a linha de decolar, vento 060 graus com 3 nós, pistão no zero. Autorizado a linha de decolar no 90, tá 3890, obrigado. Olí, Salvador, bom dia, azul 4298, nível 170, em descida pro 150, se escuta. Bom dia, identifique, desce, mantenha o 060 na chegada. Identificou, desce ao 060 na chegada Mari, 4298. Estabilizou no curso localizador, está 3 milhas do externo, 6225. Confere, chame torre agora, 18-6. Torre 18-6. Final cabo, Guardião 07. Livre, frequência. 7. Do externo, ainda não tem a pista vista. Oxané 6225, seguinte, continue a aproximação, reposte no marcador está. Ciente 6225. Agora tem a pista vista. 7 Alé, autorizado táxi para via taxiway Índia Alfa no ponto de espera chame 1886. Índia Alfa no ponto de espera 1886. Ciente Alé. Ciente 6225. 1435, dispõe da chegada da saída prevista para Ilhéus? Aguarde, ficou no 435. Aguarde, 35. Tá, 3890, decolado aos 20, chame controle 199, decimal 35. 19935, TAN 3890, obrigado, um bom fim de semana, amigo. Bom, mas eu não tenho o plano, nem a rota. Após chegada do plano, eu disponho a saída. Ok, amigo, vai aguardar então 35. Ok, obrigado, Gol 435. 0 decolado, na PUCA. Fique em contato, vigilância, 3820. O solo, pode confirmar pro 4208 qual é o tráfego que está nos restringindo? Já passou a retaguarda? Ah, em mais alguns instantes, é um Bravo Eco 20, coordenem com a equipe de solo, um Bravo Eco 40, corrigindo. Acordem a equipe de solo, após a passagem do tráfego, está livre seu pushback acionamento no 03, azul 4208. Confirmando, foi Jama da presente. Jama da presente, tá 3890, obrigado. Estou no 7. Eu via Índia, senhor. Via Índia, impossível sair via Juliette, até que o seu alvo está interditado entre a Juliette e a Índia. Tá bom, obrigado. 109-4298 azul. Altíssima final, é um Fokker 100. Ok, nós podemos fazer a prova direto aqui a base da Honda 7. Tá, do chame cruzando o final da pista no zero. Cruzaremos cruzando a final da Honda 0, mas é cuidado. 5217 para 2000, livre LS, informando estabilizado. 2000, livre LS, chamando estabilizado. 5217. Para autorização 400, Guarulhos. 923 Guarulhos, eu tenho 360, via Bizulu 21. Informação em curso é aquilo? Pronto para cópia? Pronto para cópia. 5. Autorizado via UPZulu 21, no nível autorizado é o 360, confirmando a rota UPZulu 21. Decolagem da 10, primeira curva à direita, perfil da saída arco. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Transição Cogino. Arbo após arbo, Elefa, onde intercepta Zulu 21, prossegue via plano do voo. 5124 no transponder, 10935 é o controle. Voo no 923. Autorizado 360 para Guarulhos. O decola da pista 10 com curva à direita, saída arbo, transição Elefa. 5124-1935. Via Zulu 21. Afirmativo, repórter quando pronto. O operacionamento de posto, 923. 923. Solo Salvador, bom dia. Chanel 6225, livrou a pista, tá na Alfa. Chanel 6225, autorizado táxi. Via Alfa e Juliette. Correção via Alfa, repórter antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 6225. Para o Ronaldo Amorcel, que está com o telefone chocado. Cuida mesmo. Torre, Guardião 07. Aproxima direto para a parte do GR, Guardião 07. Positivo, visual com 7B à frente. Ciente autorizado direto para o pátio do GR. Vento 070 graus com 4 nós. Direto Graé 07. Certo, vamos passar na base do baixar de chocado. Ciente, pouso autorizado, vento 060 graus com 5 nós, Mike Acudão. Delta. Táxi azul 4208 com 109-109 a bordo. Nossa autonomia de 3 horas e 30 minutos, Maceió alterna. Positivo. 42 na Jacente. Índia Alfa, no ponto de caixa, emitou 818-6. 18-6, via Alfa, tem livre táxi, 4208 da zona. Chamando Recife agora, 2685. Aeronave 997. 1-2685, então 3890. 2085, obrigado. 3890. Ingresso via Juliette, portão 1, o 6225. 217, está visual com o campo? Firma ativo, senhor. E complete a aproximação com a torre agora, 18612. 18612, obrigado, bom dia. Guarde para a cópia. Controle, bom dia. O Papa Romero Serra Tchalieco. Serra Charlie Eco, voe na proa de Momo, subindo ao 280. Proa de Momo, subindo pro 280, Serra Charlie Eco. Azul 4208, mantém a ponte perto. Oi, Salvador, bom dia. É o TIP 5217, estatando externo, visual aproximação final. Trip 5217, tráfego avistado, pista 10 autorizado, pouso, vento 050 graus, 629. Você podia repetir o vento, por gentileza? Pouso está autorizado, baixar travado. Vento 050 graus com 6.